defende com orgulho a vez. Adiciona a cultura pra nós informação também. Identifique, simplifique, não complique, se essa gás. Agilize, justifique, tá ligeiro, rapaz. Esculpido sobre as pedras, sabe o dom de rimar. Construindo uma nova geração da música eternizada. Digital Fox.